Paulo, já tem autorização para 3603? Afirmo! Autorizado para Guarulhos, 340 já no fome de Luna Meia. Depois da pista Nazar, primeira curva direita, saída da El, leida após leida bridge. Controle no 20.8, corresponde a 5043. Autorizado, Guarulhos 340, a pista 10 após decolagem à direita, Upper Zulu 16, saída da El Bridge, da El Leda Bridge, 120.8, 5043, transponder, até 3603. Correto, 3603, chama para o pushback, assinante. Mara para o posicionamento, 3603. Papa Romeo, não entendi o restante. Tem um para o solo? O 0213 no 7, para informação, sua transmissão está com intensidade 5, porém clareza 2. O Pastor no 7. Pronto, cópia? Petrolina 080? Autorizado nível 080 para Petrolina, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, sai da Momo, após Momo Cogbu e após Cogbu direto destino. Controle apenas 20.8, corresponde a 5030. Pastor 17, tem livre acionamento, chame para o táxi. 325, alterno 251. Gol no 273, controle. Boa noite, voo da presente posição ITAP, desce 2019. ITAP, Então, 3197, chame centro Recife, frequência 133.25, Alternando 125, décima 1. Certo, obrigado, boa noite. Uno 884, convete aproximação, chame torre 118, décima 6. 186, 1884. Piscina 6212, desça para 2000 pés, QNH0, 19, autorizada final ILS, suporte estabilizado no localizador. Afirmativo, senhorita, descendo para 2000 pés com 9019, portaré estabilizado, 6212. Salvador, boa noite, 1884, tá praticamente o Índia Sierra, tá com o trem embaixo travado. Ciente, livre pouso, pistão no zero, tráfego avistado, o vento 130 graus, 119, e o ajuste 10, 119, livre pouso, 1884. Livre pouso, capitão 10, gol 1884. Tan 3662 na escuta? Sua escuta, prossiga, controle Salvador. Tan 3662, acionando identificação, autorizada a chegada à mar e desça para 3000 pés, que é negando 019. Afirmativo, senhora, só confirmando, havia sido anteriormente autorizado voar em TAP e descida 2000. Tá autorizado, Tan 3662 e TAP 2000 pés. Alô, TAN 3603? Prossiga. Só confirmando, a saída da EL, Leda Bridge, ok? Afirmativo, em Bridge intercepta pelo Zulu no meio e prossegue conforme rota. Tá ciente, grato. Autorizado, pastor no 7, até a interseção com o pátio de autoridades e a pista 1-0. Ao atingir, mantenha e chame torre 1-8, decimal 6, para ingresso pista 1-0. Pastor no 7. Internado primário Salvador, secundário Juazeiro, que teria o problema? 4 solos 3-0, livre à direita. Ao livrar, solo em 1-2-1, decimal 9. 2-1-9, boa. 1-8-8-4. Só informação aí, na cortiça final aí, tem uma chuvinha bem fina, ok? Sim, obrigado. 62-12, estabilizando o LAC. 62-12, complete a aproximação, chame torre 118, décima meia. Complete 18-6, boa. 3-6-2, autorizado a final LS, após estabilizado o localizador. Portará estabilizar o localizador, autorizado lá direto, dona? Autorizado, então, 3662. Certo. 6212, continue a aproximação, reportando o externo embaixo travado. Reportará externo, embaixado travado, 6212. Externo, baixado, travado, chamei 6212. 6212, livre pouso 10, 140 graus, 099, e o ajuste 1019. 1019, confirme, a pista está seca? Seca, pista seca, 6212. Grata, livre pouso 10, chamei 6212. Pastor 17, confirmando? 17 mantém aí o ponto de espera da pista 10. Será autorizado ingresso e táxi pela pista posteriormente. Aguarde na, no ponto de espera da pista 10. Rota 3603, está pronto para o posicionamento. Na meia. 3603, aguarde o bonde da Gol passar até agora, pode ser autorizado o pushback, já não. Após o Gol, está autorizado, até 3603. Aciona identificação, autorizada a chegada à mar e desça para nível de voo 050, que é legal no 019. Até a chegada 4070. Dois, 12, solo aos 36, livre à direita. Ao livrar, táxi via Alfa, reportante da Juliette. Chame 1234, por gentileza, 6212. Ok, viva na Alfa Juliette, vai chamar agora, chame 6212. Pastor, no 7, na escuta. 360 para Brasília, por favor. Boa, próxima duna, totalizando aí 10 milhas. Vai necessitar prosseguir até a cabeceira? Confirme? Concessão, a pista já está livre, então, alinhar, reporte ponto para decolagem. Tan 362, complete aproximação, chame torre 118, décima meia. 18 meia estabilizado, Tan 3662. Ativo, vento 130 com uma dúvida, 1019 ativo, passo torre 117. Na escuta? Afirmo, passando Simbra, a baixa travada 3662. Estimativo, o vento é 140 graus com uma dúzia de nós. Pista 10, tá seca, sem chuva. Altímetro no 09, pouso autorizado, tá 3662. Livre pouso no 0, tá 3662. Olha, controle 120, décima 8, transponda 504. Autorizado 360 para Brasília, pela Zulu 17. Decola da pista 10 com curva direita, no perfil da Arbor, Arbor e Lefa. 120, decimal 8, controle Salvador, 5049, transponder. Para 2000 pés, que negar no 019. Jet TAP 2000 pés, 1019, 4070. Filtros para. 5046, graças. Quem para o controle Salvador? É o pastor 17, decolagem 10. Pastor 17, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 080, sai da Momo. Para 080, sai da Momo. Controle Salvador, boa noite, objeto 6728, formação Quebec. Objeto 6728, próxima identificação, vou direto TAP, desça para 3000 pés, quem negar no 019. Direto TAP para 3000, obrigado, 6728. Após o avião, prossiga para o ponto de espera, lá estou aí de 1 noite, 10 meia dúzia, negão no 0 e 1 9. Após o avião, vai prosseguir, ponto de espera da 1 0, 1 noite, 10 meia dúzia, 1 0, 1 9, certo? Feita aqui, Índia. E a Índia, 360. Controle o azul 4070, solicita a liberação de velocidade. Está livre, 4070, número 1 para aproximação. Braço, 70. Estou no 7, cheque soma do Charlie, não recebo mesmo. Está chegando, está passando agora 3.10 com a luz de 19. Estou no 7, agora recebo 3.500 pés. Estou passando agora 3.800. 10, subo até nível de voo 080, quando possível, informe estimado de pulso. parar um pouco mais à frente, Sete. Salvador, boa noite, 3662, Nicão. Boa noite, 362, taxi via Alfa, reporte Antônio Juliette. Via Alfa, reporte Antônio Juliette, 3858, aciona identificação, foi direto mar e desça para nível de voo 050, que é negando 09. Desça mar 050, 1019, então 3858. Só 3603 a torre? Só 3603 a torre? 3 torres de 86, por favor. 3603, 186? Meia 03 a torre? Prossiga, 3603. É autorizado completar o ingresso e decolagem pistão zero, só para informação, o senhor já ultrapassou o ponto de espera, ok? Afirmativo, desculpa aí, 3603. Sem problema, autorizado a linha decolar, pista 10, 140 com 10. Autorizado a linha decolar, pista 3602. Tinha outro ponto de espera aqui, não tinha não, senhor? Há muito tempo atrás o pessoal antecipou um pouco devido à separação aí com a pista. Aí eles anteciparam um pouquinho. Há muito tempo atrás já teve sim, estava um pouco mais pra frente mesmo. Bom, tio, obrigado, desculpa. Nada. Passando ETAP, produtora 4074. Sente. Após o ETAP está autorizado ou é o ILS X-Ray? Autorizado, 4070. Braço. 3603, decolado aos 46, controle em 120, décimo 8, lugar. 1208, até 3603. Guarulhos, nível 360, de uniforme Zulu no meio. Decola da pista 1-0, primeira curva direita. Saída da EL, Leda, após Leda Bridge. Controle 120, décimo 8, transponda 5047. Confirma a aerovia, por favor. A primeira será o uniforme Zulu no meio, que interceptará em Bridge. Autorizado para o aeroporto de Guarulhos, o nível 3620. Decola da 1-0, com curva direita. Aerovia UP Zulu 16, detectando em Bridge. A saída da EL, Leda, voa Bridge. 1208 é o controle, 5047 é o transponder. 1885. Correto, 1885, chama para pushback acionamento. Chamará para pushback acionamento, 1885. Controle 1. Assim, 1775, mantém o 080, passando o seu mapa. Sente, pastor, no 7, quando possível, informe seu estimado de pouso. Está estimando pouso aos 2400. 2400, confia, pastor, no 7. Estimativa, 000. Sente, 00, 2317, pastor. Estimativa, a trilha direta da presença do pastor. Qual seria a tua ideal, pastor, no 7? 353. Tá autorizado, vai direto destino, pastor, no 7. Eu confio com essa, tá pelo nosso rádio aqui, né? Confio para o controle de Salvador? Confio com essa, a gente está sempre tudo, tá, pastor, no 7. Receba o seu modo Alpha Charlie, nível de voo 080. Assim, com 7. Azul 4070, complete aproximação, Chumi Torre 1186. 386, boa. Objeto 6728, desça para 2010, autorizado a final ILS, reporte estabilizado localizador. Livre ILS, reporte estabilizado, 6728. TAM 3858, desça para 3000 pés, que é negando 019. 3000, 1019, TAM 3858. O Campo à Vista, tráfego ainda no avistado. O vento de 150 com uma dúzia, informa fogos na curta final, pista 10. E ficar atento aos fogos, ainda não visual com a pista. Gente, eu estou quase observando aí o tráfego visual, deve estar furando a camada ou a chuva, se for o caso. Já tráfego avistado, reporte visual. Opa, agora visual. Ok, pista 10, pouso autorizado, sem chuva, pista seca, 150 com 10. Gente, pista seca, livre o pouso para o 4070. 1019, 109 altímetro. Gente. Siga. Confirmando a nossa rota aí, senhor. A partir da posição Leda, está livre voar direto o Bridge? Afirmativo, da EL, após da EL Leda, após Leda Bridge, para interceptar o informe Zulu 16. Obrigado.